Edilson Farias. Deputado estadual, vote meu pau, vote meu pau, vote meu pau. Pra deputado estadual, vote meu pau, vote meu pau, vote meu pau. Em 1º de outubro, as mocinhas viverão uma grande emoção, pois será o meu cacete o deputado do povo agora nesta eleição. Meu cacete é amigo, é sincero e é humilde, este nasceu pra vencer. Apoiado pelo ovo, meu cacete é fofinho, meu cacete é de fuder. Pra deputado estadual, vote meu pau, vote meu pau, vote meu pau. Pra deputado estadual, vote meu pau, vote meu pau, vote meu pau. Ó meu pau subindo, menina. Vai meu pau de cabeça erguida. Você ainda é moça, tem medo de levar trouxa, dou a minha opinião. Deixa de ser tão bobinha, venha, pega minha pimba e volta no seu cuzão. Meu cacete é amigo, é sincero e é humilde, este nasceu pra vencer. Apoiado pelo ovo, meu cacete é fofinho, meu cacete é de fuder. Pra deputado estadual, vote meu pau, vote meu pau, vote meu pau. Pra deputado estadual, vote meu pau.